escova? Cadê minha escova? Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? A minha escova? Ouvindo seu pedido, a Uva Pá entra em cena. Chocado e com vergonha de ver Larry enrolado na toalha, Pá retoma sua compostura e fala: eu vi sua escova andando por aí. Por aí está minha escova. Por aí está minha escova. Aonde, aonde, aonde, aonde, aonde, aonde, aonde deve estar? Tá por aí. Vendo sua aflição, Júnior Aspargos entra em cena. Chocado e com vergonha de ver Leo enrolado na toalha, Júnior retoma sua compostura e fala: pra que ter a escova se cabelo nunca teve? Larry tomou um choque. Isso nunca lhe passou pela cabeça. Sem cabelo? O que isso significa? O que será dele? O que será de sua escova? Larry pondera: não tenho cabelo. Não tenho cabelo. Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, aonde está meu cabelinho? Ouvindo suas considerações, Bob o Tomate entra em cena. Chocado e com vergonha de ver Larry enrolado na toalha, Bob retoma sua compostura e fala: Larry, aquela escova sua, bem, você nunca usou, você não precisa dela, então me desculpe, mas eu não sabia. E ao pêssego eu dei, pois cabelo ele tem. Com um profundo sentimento de perda, Larry se lamenta: não dá sem minha escova. Não dá sem minha escova. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Cadê, onde ela está? Minha escovinha. Ouvindo seu lamento, o pêssego entra em cena. Ele também numa toalha. Ambos, Larry e pêssego, estavam chocados e envergonhados de se olharem. Mas reconhecendo a generosidade de Larry, o pêssego agradece: grato pela escova. Sim, tudo acabou bem. O pêssego sai de cena. Larry sorri, mas ainda sentindo um apego emocional pela escova, ele canta: te dou minha escova. Te dou minha escova. Pode levar, mas vai cuidar. Não deixe de cuidar, pode levar minha escovinha. Final feliz.